Sejam bem-vindos ao podcast Wait for it. Cubo de Séries. E é isso aí, começamos o nosso primeiro episódio deste nosso lindo podcast, o Cubo de Séries, para falar de séries de TV, séries em anime, séries em qualquer coisa que você possa imaginar nesse programa. E eu sou o Diego Ramon, o seu anfitrião, e vou chamar agora os participantes, Stephanie Luiz. Olá, boa noite. Que coisa deliciosa, né? A gente juntar duas coisas tão gostosas, séries e podcast. Exatamente. Temos também o nosso queridíssimo Matheus Ribeiro. Olá a todos, muito lisonjeado participar desse podcast de um tema que eu gosto muito, que é de séries. Exatamente. E por último e não menos importante, Gabriel Souza. Ei, aí galera, tudo bom contigo? Os últimos serão os primeiros, né? Então, por isso aí que eu fiquei por último. Com certeza. Então fique ligado que logo depois da vinheta voltamos aí com o primeiro episódio, que é nada mais, nada menos que Netflix. Esse é o primeiro programa que escolhemos falar, a nossa grande e incrível Netflix. Talvez não tão grande, talvez não tão pequena, vamos saber como desenrolar do programa. Que é aquela grande companheira que nós temos nas grandes bads, na fila do banco, na espera do busão. Então vamos falar sobre, né, esse serviço de streaming, que às vezes não vai nem recair só sobre a Netflix, pois nós temos vários serviços aí que tá crescendo por causa dessa Netflix. Então fica aí a grande pergunta: por que Netflix faz tanto sucesso? Aliás, essa pergunta eu acho que todo seriador queria na sua redação do Enem, né? Mas infelizmente não caem esses temas lá. Se caísse, todo mundo ia tirar 10, né, também. Com certeza. Então, bom, gente, vamos falar um pouco sobre o surgimento da Netflix. Acho que é legal contextualizar essa história, né, de como começou, como surgiu, quando foi criada, né? A gente teve aí já um bom tempo aí antes de começar a gravar. Então a gente viu, né, leu, viu algumas coisas, eu vi alguns vídeos que foram bem interessantes a propósito, né? Uhum. Alguém quer começar? Ah, eu posso falar. Eu achei bem interessante, né, o surgimento da ideia mesmo da Netflix, que no livro O Que É Meu É Seu, a Rachel Botsman e o Hugh Hodges contam que a ideia surgiu quando o antigo CEO da Netflix, o Reed Hastings, ele foi a Blockbuster, que era na época a maior locadora de vídeos, né, dos Estados Unidos, e descobriu que a família dele estava há mais de 6 semanas com uma fita do filme Apollo 13. Aí, como naquela época a gente costumava pagar, né, a diária do aluguel, um atraso da devolução, ele custou cerca de $40 só em multas. Aí ele ficou pensando, cara, mais tarde no caminho da academia, né, ele ficou pensando assim, teve um momento de eureka. Academia tem um modelo muito mais interessante de negócios, né? Você pode pagar $30, $40 por mês, e aí você se exercita um pouco, ou quanto você quiser, no cada dia, né? Aquela quantidade que você quiser. Aí ele pensou, e se a gente pudesse ter esse serviço com um aluguel de vídeos? Que a pessoa vai pagar uma mensalidade, e ela vai alugar a fita e vai ficar com a fita o tempo que ela quiser. Aí foi aí que surgiu a ideia. Exatamente, né? Ela começou justamente como um serviço de entrega a domicílio, bem dizer, né? Você ia lá no site, escolhia o filme e aí o motoboy levava até sua casa. Aí você ficava o tempo que você quisesse. Foi isso em 1997 ainda, né? Eles entregavam no envelope vermelho e a pessoa depois devolvia nesse mesmo envelope. E é engraçado que nessa época o sistema de dar nota para os filmes já vinha desde aí, antes de vir o serviço de streaming, né? Que é algo que tem até hoje, né? Que hoje é o joinha, ou joinha pra baixo, né? Já naquela época você já podia dar, o consumidor já podia dar a nota pro filme e tudo mais. E é interessante porque a Netflix é de 1997. A gente pensa assim, tipo, é dos anos 2000 pra cá, 2005, 2007 pra cá. Mas, na verdade, ela ficou mais famosa, pelo menos aqui no Brasil, na época que começaram a vender as TVs por smart. Mas lá nos Estados Unidos mesmo, ela já era famosa muito tempo antes disso. É, porque só no primeiro ano, ela já conseguiu 239 mil inscritos. Ainda quando era só um catálogo, né? Eles olhavam o catálogo no site, escolhia a fita que queria e a fita chegava pelo correio. Mas mesmo assim, já era um serviço revolucionário para a época. Com certeza. É importante a gente pensar também a questão de desenvolvimento da internet, né? Porque sim, o Matheus falou um pouco sobre a questão do sucesso aqui no Brasil, mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, o desenvolvimento da tecnologia nos Estados Unidos, ele vai desenvolvendo muito mais rápido que um país que é emergente, no caso, né? Como a Netflix é um serviço que surge através da internet, esse atraso, entre aspas, atraso para fazer um sucesso no Brasil, acho que dá um pouco também por essa questão de qualidade de internet e tal. Eu não sei a maioria das pessoas que estão ouvindo, vocês também, mas eu fui ter internet banda larga a partir de, sei lá, 2012, 2011. Então, é uma questão muito, muito prática também, né? É verdade. Sim, sempre de dúvidas. Tem um certo caminho andado aí pela frente, né? Eu demorei um pouco para começar a aceitar as novas tecnologias, né? Tanto que eu só fui ter um MP3 quando eu tive meu primeiro celular. Eu nem comprava MP3, eu achava que não ia dar certo, né? Verdade. A gente vai aceitando depois de mais velho. E também não é para menos, né? A própria Netflix surgiu no Vale do Silício, né? Que é basicamente o vale do empreendedorismo, da tecnologia, da inovação, né? Sim, com certeza. E ela surgiu em 1997. Em 2007, que ela começou a migrar, né, para a plataforma online, só que em 2010 é que, na verdade, eles lançaram um serviço de streaming. Então, a gente tem aí uns 3 anos que eles começaram a fazer esse catálogo. Tem até um vídeo muito interessante que é do Tecmundo, que fala sobre a história da Netflix, e eles levaram esse tempo todo mesmo para colocar todo o conteúdo que eles tinham no catálogo físico, né, de DVDs, para ser online. Porque eles tinham um catálogo muito vasto, né? Tinha até 70 mil títulos no catálogo físico. E aí, quando eles começam o serviço online, ainda no Instant Viewing, eles começam só com 1.000 títulos. Então, assim, para quem estava pagando por aquele catálogo maior, não parecia ser muito lucro, né? A princípio. Mas aí, depois eles começaram justamente aí adaptando e aí colocando cada vez mais coisas e começando a produzir também, né? Em 2011 eles começam a se dedicar às produções originais, que foi o que impulsionou ainda mais a Netflix. Sim, House of Cards foi o primeiro, né, que eles produziram assim e tiveram mais sucesso. House of Cards é uma série que deu 2 hemisférios para a Netflix, porque foi a pioneira no serviço de streaming deles, mas a que deu mais polêmica recentemente com relação ao autor, que é o Kevin Spacey, que foi acusado de estupro, né? E a Netflix tomou... Na verdade, de assédio sexual, né? Exatamente, assédio. E a Netflix tomou a decisão precisa. Demitiu o ator principal da série. Porque isso é a cultura da Netflix. Não, né? Aí que entra uma coisa meio complicada, porque aí já engloba bastante o show business, né? Aquela coisa tipo de séries que fazem muito sucesso, séries que não estão fazendo sucesso, mas continuam, séries que são canceladas. São mais decisões que vai além de um serviço de streaming, né? É verdade. Mais uma coisa que é interessante sobre House of Cards. Na verdade, House of Cards ela nem foi a primeira série, a primeira produção original, né, da Netflix, mas ela foi a primeira que ganhou essa visibilidade toda, porque ela foi um divisor de águas, né? Antes da House of Cards, as grandes premiações elas não consideravam as produções de streaming como sendo uma coisa que valesse a pena. Elas eram, inclusive, avaliadas à parte. Mas House of Cards chegou com uma força que não pode ser ignorada, né? Então, os críticos tiraram o chapéu para a série, ela inaugurou a presença da Netflix entre as grandes categorias. E, inclusive, ganhando vários prêmios, né? Sim, sim. Também na época o Kevin Spacey não tinha ainda lidado com todos esses problemas. E ele era, pô, Kevin Spacey, né? Um ator consagrado em Hollywood, numa série da Netflix. Merece talvez participar de premiações e tudo mais, né? Sim. Mas eu acho assim, por exemplo, o que ocorreu com ele é porque reflete muito a cultura da Netflix. Tem um jornal Wall Street lá de Washington, ele fez uma matéria com relação à cultura da Netflix, da empresa em si mesmo, e o que é o dono dela, que é o presidente executivo, que é o Reed Hastings, ele demite pessoas acusadas assim internamente na própria empresa de racismo. Inclusive, ele demitiu um rapaz que era de alto cargo, que era o vice-presidente de comunicações. Inclusive, esse rapaz é o que foi o autor do algoritmo que hoje a gente tem, que é o like e o dislike da Netflix. É. Porque esse rapaz, em um comentário infeliz nas próprias reuniões, falou a palavra nigger. Para quem não conhece, essa palavra denigra a imagem dos negros. E aí ele fez o maior escarcéu lá dentro, né, o Hastings. Então eu acho que quando, por exemplo, surge assim, alguma coisa envolvendo um ator de uma série que é produzida pela própria Netflix, eu acho que tem o dedo realmente do Hastings aí, do diretor, para sanar isso aí tudinho, porque é o que eles criam, né? Eles ficaram criados, eles criaram conteúdo para o público da internet, então o público da internet é muito disso. Vê alguma coisa, já faz tipo um tribunal. Cara, eu achei incrível, na verdade, essa solução de colocar ele para fora, porque assim, eu achei muito corajosa. Ele tá indo no contrafluxo de toda a indústria cinematográfica. Sempre todos esses casos de assédio, de abusos sexuais foram abafados. Né? Até casos de misoginia e de racismo sempre foram abafados em Hollywood. E aí a Netflix ter essa coragem de botar para fora o ator que era o principal da série, e aí também a Robin Wright, né, que era faz a esposa dele na série, do Kevin Spacey na série, ela ascendeu assim de uma maneira incrível também, né? Porque ela foi lá lutar para que a série não fosse cancelada, que tivesse uma continuidade dessa temporada que eles estavam produzindo. Porque também se fosse cancelada, o pessoal não seria pago, né? Então, assim, tem colegas lá da gravação, atrizes que participaram, que disseram que a Robin foi quem liderou esse movimento para que a série não fosse cancelada quando o Kevin foi demitido, né? E achei muito interessante isso. É, tem que ver se vai conseguir segurar sem ele, né? Porque a gente tem um exemplo do Two and a Half Men, que depois que saiu lá o Charlie Sheen, a série não se segurou, né? É, mas vai para a última temporada, né? É, só vão produzir mais 10 episódios para dar um encerramento. Eles não vão dar prosseguimento por muito mais tempo, não. Então já é um pouco mais rápido. Eu não terminei a temporada atual que saiu agora, mas até onde eu vi, a série tá muito boa. Então, eu não sei o finalzinho, né? Porque eu sempre tenho medo dos episódios finais, porque sempre pode dar muita coisa, né? É. Eu não sei o que pensar ainda do final, mas até onde eu assisti... Eu acho que não perdeu tanto assim com a ausência do Kevin Spacey, não. É uma série incrível, né? Pois é, e voltando um pouco nessa questão da cultura que o Matheus tinha falado, ele citou a questão do caso do funcionário que foi demitido por racismo, e é importante dizer também da questão da Verna Myers, que foi uma mulher, ela foi contratada logo depois desse caso de racismo, e ela foi contratada para ser vice-presidente de estratégia de inclusão, que foi o nome do cargo que eles deram. É basicamente uma questão de tentar fazer inclusão e diversidade dentro da empresa e para os roteiros das séries também e tal. E sim, é legal também a questão de ser uma mulher, né? Tipo, numa posição muito importante, um cargo muito alto. E o fato também de ser uma mulher negra. Então, tipo, conta bastante também, né? Exatamente. Sem dúvida. Sim, sim. Inclusive, essa cultura de franqueza, como eles chamam da própria Netflix, é tipo assim, é uma mistura de Game of Thrones com Black Mirror. Eu digo Game of Thrones porque é um jogo de cadeiras interminante. Toda hora tem alguém que sai por algum motivo e coisa e tal. E Black Mirror porque o Hastings, ele faz tudo publicamente. Ele vai demitir uma pessoa, ele manda um e-mail, aqueles e-mails da empresa mesmo, para todo mundo dizendo. E tipo assim, eles montam uma reunião com todos os funcionários e vão mostrar por que a pessoa foi demitida. Então, tipo, isso é muito Black Mirror, né? Você vê assim seu chefe sendo demitido... Nossa. Porque ele cometeu alguma coisa que, segundo o Hastings, né, é alguma coisa que vai de encontro à cultura da empresa. Para vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos, 80% da contratação dos funcionários em empresas de tecnologia, como a Netflix, é feita por análise curricular, é feita por competências técnicas. Já na Netflix, segundo a reportagem, né, fala que 50% é encaixe cultural com a empresa e 50% em competências técnicas. Ou seja, eles valorizam muito o que a pessoa faz na internet, né, ou fora dela, ou então no próprio espaço da Netflix, né? Essa franqueza aí, às vezes, pode dar uns problemas, como poderia, como deu, né, com Kevin Spacey. É bem um caso que a Disney faz também, né? A Disney tem muito disso, né? De saber se a pessoa tem uma boa participação nas redes sociais, se não posta nada tipo de pedofilia ou de outras coisas, né? É, tanto que teve aí o caso do diretor lá do Guardiões da Galáxia que, né? É, o James Gunn saiu fora. Demitido. E tá essa treta toda aí, porque muita gente querendo ele de volta e eu acho que a Disney não vai arredar o pé, não. Vai nada, a Disney segue muito essa ética, né, que é própria dela e também de muitas empresas, né, convenhamos. A Lady House of Cards tem Orange is the New Black, né, que foi bem próximo ali do ano de lançamento e que deu muito sucesso na Netflix, principalmente por premiações no Emmy. Foi isso que alavancou muito a série e o pessoal começou a conhecer muito, né, porque o Emmy é uma das primordiais premiações lá dos Estados Unidos na questão de séries de TV americana. Onde teve muita inclusão também, né? A gente teve um presídio feminino, a gente tem personagens de várias etnias, de várias sexualidades, né? Acho que começou exatamente a coisa no Orange mesmo, né? Pois é, além do Orange is the New Black trazer essa discussão feminista, ele não traz o feminismo que já geralmente é mais visto, da mulher branca que está lutando por direitos. Ele traz diversas narrativas de brancas, de negras, de latinas, dentro de um contexto complicado que é a prisão, né? Mesmo que as pessoas... Tem muita gente que critica o fato de que acham muito tranquila aquela prisão. Mas eu acho que está passando a mensagem, sabe? Está sendo suficiente para passar a mensagem de como aquelas mulheres... Mostrar a história de como elas chegaram ali. Mostrar o movimento de superação delas dentro da... Ou de superação, ou de evolução... ou de involução, né, delas dentro da cadeia, assim, eu acho incrível a ideia. E era para ser só a história da Piper, né, que é baseado no livro da própria mulher que foi presa, né. Só que as outras personagens ficaram tão conhecidas que, falou, vamos contar mais sobre elas. É, se fosse só sobre a Piper, eu acho que não ia segurar a onda muito tempo, não. Não mesmo, apesar de que eu não assisto mais, porque a terceira temporada eu não curti muito, né, mas a primeira e a segunda assisti inteiro e gostei pra caramba, né. Mas eu não acho que a Pipe sustenta aquela série, conseguiria sustentar aquela série. Eu acho a história dela, até o momento que ela foi presa, que a gente conheceu o porquê, né, o motivo, coisa e tal, ali já poderia, se fosse só focado nela, acabar a série. O que é mais interessante é justamente as histórias das amigas, entre aspas, dela lá na cadeia. Exatamente. É, tanto deu certo que várias outras séries vieram depois, né? Até o Sense8 e outras séries que têm essas inclusões, né? Nossa, Sense8 foi outro grande sucesso aqui no Brasil, né? O maior sucesso foi aqui no Brasil, né? Tanto que foi por causa dos brasileiros que o episódio final foi feito, né? Justamente. Aliás, Sense8, depois de Marco Polo... Sense8, depois de Marco Polo, foi a polêmica da Netflix. Começou a onda de cancelamento, uma avalanche, na verdade, que parecia que não ia acabar. Começou com uma série que era bastante caríssima, eu acho que poucas pessoas assistiram, que era The Get Down. Depois atingiu Marco Polo e, por último, atingiu Sense8. E todas essas três aí foram por questões financeiras, né? Produções muito caras. É, Sense8 mesmo tinha orçamento de episódio de alçado em 9 milhões. Então, para Netflix tirar isso aí de... pessoas que pagam, deve ser muito ruim fechar a conta disso, viu? Você imagina, né? Uma série com tanta gente que tem que estar viajando o tempo todo para vários países. Não, realmente muito caro, muito complicado manter. Aí hoje em dia eu acho que a Netflix já tá muito 8-80. Ou ela faz uma produção assim, com o que vai uma boa parte de grana, ou ela faz uma produção até mais apática, assim, né? E às vezes eu acho que hoje em dia ela atira pra tudo que é lado, né? A série foi... fugiu a palavra. A série, ela tentou ir pra vários canais deram um pé na bunda e a Netflix parece que falava, não, vem cá, a gente faz pra você. Parece que elas não olham, né, o conteúdo que tá vindo. Então tem muita coisa que eu julgo que não é boa assim na Netflix. Mas será que isso não é um reflexo do sucesso que a House of Cards teve? Porque assim, a House of Cards foi uma série que eles tentaram produzir por várias emissoras de TV já mais consagradas. E nenhuma aceitou, né? Depende do conteúdo. E aí a Netflix abraçou e fez, e foi esse sucesso. Talvez eles tentem ganhar um novo sucesso dessa forma, né? Ah, vamos tentar produzir, ver aí pra que bomba. Eles acertam, né? No caso de Stranger Things, pelo menos na primeira temporada, eles acertaram em cheio, né? Só que eu nem sempre vejo isso. Agora tem Lucifer aí, que parece que a Netflix vai salvar aí, né? Até aí tudo bem, né? Que é uma série que o povo já conhece. O problema é quando é uma série nova, né? Mas sei lá, eu acho que pode gerar um problema também, porque tem muita expectativa, né? Quando você cria uma... A partir do momento que você pega uma série nova, igual vocês estão falando de Stranger Things e tal, é realmente uma coisa. Mas eu não sei, eu penso pelo lado de Lucifer, por exemplo. É uma série que já tem um número de fãs considerável. Então, qualquer coisa que a Netflix fizer um pouco diferente pode gerar um problema. E eu vejo um pouco disso com os fãs mais assíduos, assim, do Black Mirror. Que, tipo, a galera fala depois que foi pra Netflix, não gosto mais, porque tem final feliz e não sei o quê. Mas é só um episódio por temporada só que é feliz? É um pergunto. Às vezes são as discussões inúteis também, né? Tipo, tal coisa de Twitter da vida, mas eu não sei. Só reclama, mas foi o que ganhou o prêmio, né? Os episódios felizes foram os que ganharam o prêmio. Justamente. Mas eu acho, na verdade, assim, a Netflix tá tirando de todo lado, porque eu acho que isso é uma estratégia de marketing. Ela tá querendo atingir todos os níveis de público dentro do nicho dela. Recentemente, ela anunciou que vai trazer séries, ou melhor, contratou Shonda, que é do Grey's, que fez o Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder. Então, ela quer atingir esse público. Fez os dois filmes agora para adolescentes, que não tinha esse direcionamento. Saiu uma série nova, que é a de Sabrina, é para adolescente, então ela tá construindo, assim, jogando, tipo assim, as séries como para ver, assim, né, o resultado disso aí, nesse tipo de público que ela quer atingir, o público de TV aberta dos Estados Unidos, porque Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder faz muito sucesso na Netflix, muitas pessoas assistem porque tem na Netflix. Então eles querem pegar justamente esse público que assiste e que continue assistindo, e que provavelmente quando a Netflix lançar algo semelhante a essas séries, eles assistam conteúdo original da Netflix. É que pra mim o grande trunfo que eu acho da Netflix é essa coisa, né? A pessoa fala, você já assistiu a série X? Ah, mas tem na Netflix? Acho que já começa por aí. Se a pessoa pergunta porque a pessoa já tem ou pretende assinar, e já pergunta porque fala, só vou assistir se tiver na Netflix, né? Eu acho que criou um certo comodismo hoje em dia. O torrent morreu. Depois da Netflix, o torrent morreu. Olha, é difícil baixar filmes, viu? Tem que confessar que dá um trabalhinho, viu? Eu sinceramente, não tenho nem mais paciência de baixar conteúdo depois da Netflix. Eu chego até a esperar que apareça lá na Netflix do que a baixar. Mas eu acho que modificou muito isso aí com as pessoas, com certeza. Hoje todo mundo diz, tá na Netflix, não tá. Ah, vixe, ainda tem que baixar pra assistir. É, pra tudo, na verdade, né? Ouvir música tem Spotify, Apple Music, pra jogar videogame tem PSN, Live. Né? As pessoas, acho que elas estão deixando a pirataria um pouco de lado. Ainda tem, é difícil, mas as pessoas estão começando a deixar. E graças a Deus sobrevive, né, com um montão de imposto aqui, pelo menos no Brasil, que colocam sobre a Netflix, mas o preço ainda continua razoavelmente possível de se pagar. É mais barato que uma net. É porque é muito prático pra gente, né, ter essa liberdade que os streamings oferecem, de ter o conteúdo que você quer a qualquer hora, em qualquer lugar que você quiser, né? É muito prático isso. Mas com download, né, que não só a Netflix tem, como a Amazon Prime, também tem a opção de download, né? Se eu não me engano, o Prime da Amazon já tinha essa opção de download antes, né? A Netflix colocou isso um pouquinho depois, mas você poder baixar o episódio é, tipo, essencial, porque às vezes, tipo, ainda mais no Brasil, que a pessoa tem que trabalhar mais de um turno do dia, Aí chega em casa cansado, ainda tem que, sei lá, lavar uma roupa e tal, quase não tem tempo, né? Então, tempo que muitas vezes do tempo que a gente tem para assistir alguma coisa na semana é durante o ônibus, no deslocamento. Então, essa função de download ela é muito importante. Eu também acho, concordo plenamente. E essa questão deles estarem atirando para todos os lados, eu não sei se é só uma questão de marketing, sabe? Eu acho que também é essa história de eles terem que ter sempre conteúdo. Se você não estiver atualizando seu catálogo, então as pessoas que já estão há algum tempo ali no streaming vão começar a perder o interesse. Então eles estão produzindo loucamente para manter o interesse das pessoas. É, e isso não só para séries também, né? Porque ano passado, já, a Netflix já produz filmes já tem algum tempo, mas ano passado teve aquela produção com o Will Smith, que eu esqueci o nome do filme. É Bright, né? Bright, isso. Que foi uma produção um pouquinho maior e também envolve o nome do Will Smith, que é muito grande. E esse ano vai ter o filme... O Bird Box. O Bird Box, da Sandra Bullock, que também é um nome grande de nos Estados Unidos. E um orçamento grande, tipo, acho que são 20 milhões de dólares para um orçamento de um filme da Netflix, que não tem aquela questão toda de distribuição para cinema e tal. Então, teoricamente, um orçamento até bacana, né? Sim, e com relação a, se, por exemplo, a te atirar todo lado, o que Stephanie falou realmente faz sentido, porque eles querem que realmente você utilize o produto Netflix. Se a gente vê, por exemplo, hoje o caso de Riverdale e The Good Place, são séries que passam cada episódio semanalmente, né, nos Estados Unidos, e ficam disponíveis, exceto Riverdale, aqui no Brasil, um dia depois. Então, isso já existia, melhor, já existe nos Estados Unidos. Você que é americano, você perdeu a série no seu canal favorito, você pode ir lá acessar o site da emissora e assistir. Mas aí a Netflix pensou o quê? Nossa, vamos colocar na Netflix porque a gente quer que a pessoa assista, consuma Netflix, porque ela vai assistir aquele The Good Place ou Riverdale, por exemplo, e provavelmente a gente vai dar uma recomendação para ela e ela vai continuar assistindo outra coisa. E possivelmente essa outra coisa seja da Netflix. Então eles querem realmente que a pessoa consuma o produto da Netflix. Que aí também a Netflix não fica se submetendo às produtoras, né? As grandes produtoras. Ela se torna produtora do seu próprio conteúdo. Sim, eu vou trazer agora aqui um pouco aqui pela nossa banca uma outra discussão, ainda mais depois de hoje, né? Que a gente tá gravando bem no dia que o Demolidor foi cancelado, né? Essa coisa da parceria que a Netflix fez com a Marvel, que aparentemente tá acabando, né? Eu vejo isso como que a Disney se arrepende de ter feito esse contrato, né? Porque, primeiro, as séries da Marvel, elas não são todas boas. Ou é mais ou menos, ou é bem ruim, que nem Punho de Ferro, ou tem só o Demolidor, que é incrível, né? Queria colocar um pouco na discussão esse caso específico da Marvel. Eu não sei se esse arrependimento foi instantâneo também. Eu acho que a parceria no início foi muito boa, porque a primeira temporada de Demolidor, que é a primeira que foi produzida, é muito boa. Eu gosto muito da primeira de Jessica Jones também, mas aí depois o negócio começou a desandar, né? Luke Cage eu não gostei, acho que do meio pra frente fica muito ruim. Punho de Ferro é horrível, eu acho Defensores pior ainda, mas eu não sei. Eu acho que muito dessa questão da Disney com da Disney Marvel, né, com a Netflix é o próprio serviço de streaming que a Disney vai lançar, né? Não sei, não sei se é tão um arrependimento assim, acho que foi até produtivo, né, pra tipo, tentar testar possibilidades também. Então, por exemplo, eles sabem da que, por exemplo, Daredevil deu um público muito grande. A última temporada do Demolidor, eu gostei bastante. Então, tipo assim, você já tem um público. E a partir do momento que você faz esses testes e tal, você consegue ter uma noção de quem assiste, quem não assiste. E já dá uma perspectiva também do que eles podem fazer ou não no serviço de streaming deles, né? Eu acho curioso porque a Marvel Disney, né, ela também fechou contrato com o Hulu, né? A série do The Runaways tá passando lá, né? Eu não sei qual que é o tipo de acordo que eles fizeram com o Hulu, né? Porque por isso que eu falo isso, né? Porque você cancela com uma, mas continua na outra, né? Ou será que vai cancelar com a outra também? Talvez eles estejam fazendo esse processo lentamente, né? Vendo, cancelando primeiro as que fazem mais sucesso. Que eu não sei, porque realmente Daredevil é a melhor série da Marvel, né? Que tá passando na Netflix. Eu gostei também de Jessica Jones, mas Punho de Ferro, nossa senhora, é ruim demais. O Luke Cage, eu ainda gostei da primeira temporada, porque assim, ela traz aquela coisa forte do protagonismo negro e das histórias, né, construindo as narrativas. Mas a própria narrativa, a própria construção do personagem, para mim é um pouco entediante. Esse personagem que é totalmente bonzinho o tempo inteiro. E aí, a segunda temporada, você sabe para onde ela vai. Então, assim, eu acho que tirar o Daredevil para botar no seu próprio streaming é uma jogada mesmo de negócios, né? De marketing também. Vocês vão deixar, né? Porque Disney tem essas coisas de não colocar nada adulto e tal. Aí não sei se eles podem mandar para o serviço da Fox, né? Já que a Fox agora é da Disney e tem o Fox Premium, que é outro serviço que foi criado, talvez jogue para ele. Ou vai pro Hulu, né? Sei lá. É, eu não sei. Nessa questão de idade também, tem que ver como é que vai funcionar o próprio serviço de streaming. A Netflix tem, por exemplo, a questão dos filtros, né? Você pode criar uma conta para criança, enquanto você tem só, tipo, para mais adultos e tal. Então, sim. Talvez seja uma ferramenta importante que funcione. Mas, eu acho que funciona muito. Eu acho que funciona muito. Do protagonismo negro, do Luke Cage, eu também acho muito legal, tipo, é um dos primeiros heróis negros que tem protagonismo, assim, numa série e tal, mas não sei, né, eu acho que a temporada foi muito fraca, e eles podiam ter aproveitado melhor o Gotham Mouth lá, o vilão, tipo, não sei, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. É, eu achei que o roteiro foi fraco também. Se eles tivessem desenvolvido melhor a história do Cottonmouth, ao invés de trazer aquele outro vilão que era o irmão dele, acho que teria sido muito mais interessante. É, era um ator ganhador de Oscar, né? Eu também senti muita falta. Eu falei, pô, mas já morreu assim, o cara é tipo um ótimo ator que fez o Cottonmouth, deveria continuar, né? É, o cara morre, tipo, no meio da temporada, do nada, só pra poder introduzir aquele outro maluco lá. Que, tipo, eu acho muito fraco aquela luta final deles na rua. Aquilo é muito triste, eu achei muito fraco. Também achei. De Jessica Jones, né, que foi um vilão bem mais mental, não teve luta, mas só o que ela teve que brigar com aquele vilão que controlava as pessoas, aquilo foi muito bom. Nossa, eu gostei muito de Jessica Jones. Porque teve camadas mais profundas, né? Assim, tanto da construção da própria personagem, né? Da trajetória dela, dos sofrimentos dela e tal, quanto do roteiro em si. Muito melhor. Eu acho Jessica Jones bem a cara da Netflix mesmo, assim, entendeu? Mas independente, assim, da qualidade ou que deu sucesso ou não, eu acredito que a Disney, na verdade, viu que dá sucesso. Um serviço de streaming dá sucesso e as pessoas pagariam para assistir. Então, os estúdios acordaram, assim, pro século XXI, digamos, e decidiram realmente lançar seus negócios. A Fox mesmo, se tirar Friends do catálogo da Netflix, vai ser um baita problema, porque depois que tiraram How I Met Your Mother, foi uma negação. O pessoal caiu em cima da Netflix. Muito embora não seja nem a culpa dela, né? Mas... Certo. E, bom, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Alguma pergunta? Alguma indagação? Ah, só uma coisa que eu acho interessante, que a gente acabou não citando, é que a formação do catálogo da Netflix, ainda em 2013, numa entrevista que o CEO da empresa falou, ele disse que eles se baseavam, né, para organizar o catálogo deles, eles se baseavam no levantamento sobre a pirataria, para decidir o que era popular na rede, o que não era. E aí ele disse que a pirataria era um ótimo indicador de demandas que não eram atendidas. Aí, a partir daí, ele ia e construía o catálogo da Netflix. Via nas ruas o que estava rolando, o que a galera estava copiando, e ia lá e botava no seu catálogo. Achei isso super inteligente. Mais uma prova que o marketing da Netflix realmente é bem construído, viu? O cara era muito inteligente, né? Assim, e um diferencial competitivo da Netflix em relação às grandes emissoras é que não importa a audiência que elas atinjam, né? Com as séries, com o filme, seja com o que for, e com o dinheiro que eles ganham, com patrocínio, sei lá o que seja, mas eles sempre vão estar limitados a 168 horas semanais. A programação deles sempre vai ser 168 horas semanais. Então, eles não podem fazer o que a Netflix faz de, por exemplo, jogar uma temporada inteira. Porque a Netflix, ela não precisa se limitar a esse aspecto temporal, né? Isso permite que ela tenha muito mais liberdade. E aí, as pessoas podem manter essa ideia do anything, anytime, anywhere, né? Exatamente. Essa questão de lançar todos os episódios é uma coisa muito, muito, muito massa, que foi a Netflix que introduziu isso, né? Tipo, sim, você tem que esperar toda semana pra ver o episódio e tal. Igual Game of Thrones, vai ter a próxima temporada ano que vem. E aí você assiste um episódio, aí fica aquela coisa toda, aí você espera uma semana. Mas nesse caso eu até acho importante que seja assim pra você, né, digerir o episódio, né, que Game of Thrones é uma série mais pesada, né? Não, sim, sim, também concordo, mas, tipo, dando um exemplo, né, que é uma série grande e tal, e todo mundo assiste, mas, querendo ou não, você tem que esperar aquela coisa toda, então, às vezes, igual, por exemplo, eu, quando saiu a temporada de Punisher, eu acordei 5 horas da manhã, que foi quando lançou no Brasil, e eu fui até 1 hora, 2 horas, eu fui ver direto, porque eu queria muito assistir. Me decepcionou um pouco, mas fazer o quê? Isso é justamente, Gabriel, isso acontece justamente por causa dessa limitação de horário que eu tava falando, né? Se eles forem disponibilizar a temporada de uma vez em uma semana, como é que eles vão dar conta dos outros programas que eles também têm que disponibilizar naquela grade de horário, né? Não tem como a TV fazer isso. Depois as TVs, elas colocam os especiais, né? Que tem na Warner mesmo, você tem 10 episódios de Big Bang Theory, passando antes de Riverdale, por exemplo. É. Aí, essa história de lançar a temporada de uma vez, o Kevin Spacey até no festival de TV de Edimburgo, quando ele foi falar lá sobre o House of Cards, ele disse que isso foi muito inteligente, né? Que a Netflix estava demonstrando que aprendeu a lição que a indústria da música não tinha aprendido, que era que você tem que dar às pessoas o que elas querem, quando elas querem, na forma que elas querem. E se for um preço razoável, elas muito provavelmente vão pagar pelo conteúdo ao invés de roubar, né? Ao invés de piratear. Inclusive, 88% das pessoas entrevistadas por uma pesquisa pública da Elderman, que foi publicada na revista Forbes, relatam que gostam de assistir o primeiro episódio e assistir o resto da temporada para comentar justamente com os amigos, entendeu? Então, a Netflix tirou esse modelo linear, que é você assistir, né, uma vez por semana um episódio na TV americana, para lançar o assistir até se entupir. Então, revela muito também da questão do povo que assiste, né? A gente, por si só, já é ansioso. Então, quando você assiste o primeiro episódio, você quer assistir os outros. Eu, por exemplo, quando assisti Orphan Black, na época não tinha na Netflix, mas a primeira temporada eram 10 episódios. Eu não fiz mais nada na minha vida naquele dia. Eu assisti 5 episódios de manhã e os 5 episódios restantes pela tarde. Game of Thrones eu maratonei em 3 dias. Ou seja, você não faz vida assim quando você assiste alguma coisa que você gosta. Então, lançar isso aí, a temporada por completa. E outra coisa, mundialmente, quando a Netflix lança, ela lança para o mundo todo. Então você não tem esse negócio de esperar. Quem sofria muito pela TV por assinatura tinha que esperar lá sair dos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil. Às vezes chegava por outra emissora que não tinha nada a ver do estúdio. Então tudo questão o quê? De contrato, tudo questão burocrática. Então a Netflix acabou com isso, porque ela entende realmente que o público da internet quer uma coisa rápida, fast food. E eles conseguiram fazer isso. É verdade. Um ótimo nome. Fast food ser perfeito. Mas também vai de pessoa para pessoa, né? Tem as pessoas que gostam de maratonar tudo em 10 horas, tem pessoas que vão assistindo aos poucos. Eu prefiro assistir, por exemplo, 2 episódios por dia, que eu acho que dá um tempo legal para depois não acabar e eu ficar com aquela depressão pós-série, né? Cara, assim, depende da série para mim. Sim, tem série que eu gosto muito de ir logo vendo, até porque a Netflix tem essa mania feia de terminar um episódio de uma forma que você tem que ver o próximo. Né? Putz, no meio de um acontecimento assim que você, e agora eu tenho que saber o que aconteceu, aí você vai e começa a maratonar enlouquecidamente. Mas uma série como Black Mirror, por exemplo, eu não tenho condição de maratonar. Pelo menos as 2 primeiras temporadas, assim, cada episódio era uma porrada, eu parava. Pensava, tomava uma cerveja, ia conversar com alguém, porque não dava para digerir e continuar um atrás do outro, não. É, exatamente. O Black Mirror, como ele é uma história por episódio, né? Então aí você, né, precisa desse tempo, né? Porque são episódios bem fortes, né? Então, um por dia, talvez, acho que até muito. Tem essa questão do soco na cara que o Black Mirror dá também, né? Você assiste aquele negócio e você só quer desistir do mundo. Exatamente. Ela trouxe muita série assim, que ia ser, na verdade, não ia ser meio cancelada, mas ia sofrer um corte bastante, que a Black Mirror era do canal E4 lá do Reino Unido, e a Netflix viu essa oportunidade de trazer essa série e trouxe, ela na verdade modificou a série. As pessoas assim não gostaram muito por causa dos finais felizes, né? Diferente de White Bear, que a gente tinha aquele urso branco da primeira temporada, da segunda temporada, melhor, que não tem um final assim muito digestivo. O de daquelas duas meninas tem um final um pouco feliz, né? Para Black Mirror é uma grande um Disney, né? Um final Disney para Black Mirror. Mas tem outros episódios também que são um soco no estômago. Aquele do exército mesmo, aquilo é a nossa realidade nua e crua. Exatamente. E bom, e para a gente já ir finalizando o primeiro episódio, vai ficar aí a pergunta, e eu vou até colocar na ordem para cada um responder, começando pelos últimos que se apresentaram, que é: por que a Netflix faz tanto sucesso? A gente pode até começar já pelo Gabriel mesmo. Olha, é uma pergunta um pouco difícil, né? Tipo assim, mas eu pensando pelo meu lado, por que que faz sucesso para mim? Eu acho que a principal questão, preço. É um preço acessível, igual, por exemplo, eu pago Netflix duas telas, eu assisto e deixo uma conta com minha mãe. Minha mãe também gosta muito de assistir série. Então, eu acho que vai por essa questão de preço. Eu acho também por catálogo. O catálogo é muito grande, tem muita opção. E mais até. Vai desde de coisa mais séria, tipo um Black Mirror da vida, até você vai ver uma série de comédia, ou uma coisa mais família. E as opções também, não só para séries, né? Tipo, você pode ver um filme, pode ver um documentário. Igual o último documentário que saiu da Netflix, que é o da história da Segunda Guerra Mundial em cores. É muito legal você assistir aquele pelo menos para mim, né? Faz muito sentido. Então, eu acho que as duas questões que mais me atendem é preço e disponibilidade de catálogo mesmo. Certo. Matheus? Para mim, eu definiria assim, a Netflix com único adjetivo, simplicidade, porque é barato. Você pega em qualquer dispositivo, se você tiver aquele Galaxy lá, daquela geração YZ, vai pegar. Se sua TV for smart, for do modelo antigo, vai pegar. Então, é bem simples. Eles conseguiram, na verdade, fazer uma inovação, porque o streaming não é uma coisa nova, né? Eles que tiveram assim uma ideia de utilizar a tecnologia de uma forma de implementar o objetivo de simplificar e baratear o produto, né, que é deles. Então eu acho que a Netflix faz sucesso mesmo e vai fazer muito sucesso, porque as pessoas querem as coisas assim, tem um início e já tem um fim e rápido. Certo? Liberar e que já esteja possível de consumir e barato. Sim, e Stephanie? Então, é isso, né? Simplicidade, facilidade, variedade, preço justo e uma gestão inteligente, né? Que a gente também não pode negar, eles têm uma gestão muito inteligente. Certo. É assim, eu continuo com a minha opinião de sempre, né? Também não vale de muita coisa, né? Acredito muito nisso, mas é aquela coisa do comodismo, né? A pessoa hoje em dia, ela é mais fácil, né? Não é necessariamente uma coisa ruim, né? É aquela coisa que eu falei. É, tem na Netflix? Tem, então eu vou ver. Não tem? Eu vou esperar aparecer. No entanto que eu faço muito disso, né? Eu realmente espero vir na Netflix, não importa, né? Que vai demorar um ano, eu acabo esperando, que nem eu tô até hoje esperando Agentes da Shield, né? Então, pra mim é mais o comodismo nesse sentido. Pode ser ruim, pode ser bom, mas é mais... É, o que eu chamei de facilidade, você tá chamando de comodismo. Isso, é a mesma coisa, acaba sendo o mesmo tipo de objetivo final. E bom, esse foi aí o nosso primeiro episódio aqui do Cubo de Séries sobre o porquê da Netflix fazer tanto sucesso. E a gente também vai deixar essa pergunta para você, que é o nosso querido ouvinte, também responder, seja nos comentários do nosso site. Qual é mesmo o endereço do site, Matheus? É www.cubodeseries.com. Não tem nem como nem esquecer o errar, é cubodeseries.com. Bem facinho, não é nem o nome de Alshoboca, nem Chewbacca, não sei das quantas. Exatamente. É só cubodeseries.com. Eu vou ficando por aqui. Então, até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.